tinha felicidade. Infância que passava, se tem bom sentimento, amizade que nunca para. Tristeza bate forte, tenta dominar minha mente ao lembrar. Dona Maria se foi, infelizmente. Lembranças trazem a solidão. Me aguento pra não chorar, procuro a solução. Nasci de 84, cidade Blumenau. Uma menina tem um filho e o pai nem sei, sumiu. Fui crescendo e ao mesmo tempo aprendendo, tentando saber entender o que eu fui vivendo. De cada louco e doido que eu conheci, alguns me querem na maldade, outros me faz sorrir. Meio confuso, perdido no mundão, meu negócio é trabalhar e me orgulho de ser cidadão. Guerreiro, às vezes desempregado, sempre correndo atrás, porque o mal anda lado a lado. Aonde eu procuro o amor, eu desvendo o terror, pessimista em achar onde encontrar. Talvez mudar a estrada em busca do amor. Os traços insistem em compor pra fugir do silêncio, poder desabafar. Quem sabe achar meio cansado, entristecido, mancadas na vida, refletindo o que eu fiz, o que eu vou fazer um dia. Recomeçar, cansei de recomeçar. Quando eu tô indo bem, vem um me derrubar. Também cansei de invejar felicidade, riqueza nem me iludo, tem muito nessa cidade. Amigos de infância todos entristecidos, vem cá felicidade, vem morar comigo, me traz o amor aqui pro meu coração. Pra todos meus pecados, Deus, peço perdão. Deus, olhe pra aqueles que sabem se arrepender, e cada alma que sofre nesse mundo, pode crer. E traga paz que ninguém sabe onde está. Estão matando até multidões pra procurar. A própria natureza se revolta com a humanidade, levando cada vez mais longe a felicidade. Aonde eu procuro o amor, eu desvendo o terror, pessimista em achar onde encontrar. Talvez mudar a estrada buscado. Os traços insistem em compor pra fugir do silêncio, poder desabafar. Quem sabe achar o caminho do amor longe das armadilhas. É lamentável compor e não achar alegria, é só tristeza com fé e muitas fantasias. Julgam sem saber se está certo ou errado, por ignorância um inocente foi condenado. Multidões entrando em guerra, esse é o planeta Terra. Tem mano que tá matando pra dar um embaço na pedra. Vale a pena, irmão, fazer uma fita quente ou se alugar que tem um cano. Mano, pare e pense, não faço som pra julgar quem é certo ou errado, só desabafo o que eu penso. Eu também sou condenado, mas condenado do que? Eu nunca sei. Que todo mundo é julgado, é o que diz a lei. Essa rotina todo dia, corre, corre que eu vou. Muitos não tão nem aí, outros na paz do Senhor. Vou continuar minha busca, a procura da paz, e só paro se tiver escrito aqui jaz. Aonde eu procuro o amor, eu desvendo o terror, pessimista em achar onde encontrar. Talvez mudar a estrada em busca do ar. Os traços insistem em compor pra fugir do silêncio, poder desabafar. Sabe achar o caminho do amor longe das armadilhas. Aonde eu procuro o amor, eu desvendo o terror, pessimista em achar onde encontrar. Talvez mudar a estrada em busca do ar. Os traços insistem em compor pra fugir do silêncio, poder desabafar. Sabe achar o caminho do amor longe das armadilhas.